Aí, moleque, você é de outro planeta, o ET. Pega a visão. Tá maluco, mano. Olha isso, parceiro. Você é louco, mano. A caída desse baixo. A caída desse baixo. Massa, moleque. Quanto pior, pior, quanto pior, pior. A caída desse baixo. Do re mi fa sol la ti do. Quanto pior, pior.